Dois Irmãos. Saca Praia é a onda do momento. Problemas com alto-falante? Central do Alto-Falante é a solução.

Betinho estabelece. Já sei, são mentiras o seu teatro. Com outras mulheres, ao mesmo papo. Estude Dois Irmãos, sente a pressão. Venha conhecer essa nova emoção. Não me venda uma ilusão de amor de puro coração. Já sei, são mentiras o seu teatro. Com outras mulheres, ao mesmo papo. Já sei, são mentiras o seu teatro. Com outras mulheres, ao mesmo papo. Se não quer mais, traz a chave do meu coração. Não me quer mais, me liberta pra outra paixão. Se não quer mais, traz a chave do meu coração. Liberta pra outra paixão. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Açaí e pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Estúdio Dois Irmãos Fusion. Faz 24 horas que ele disse eu vou embora. É a décima vez que ele vem com essa história. Mas deixei de ser otária. Se quiser me ver, tem que agendar no calendário. Tô fora, tô fora. Eu já me cansei desse seu vai e volta. Irmãos, fujam. Você tá desculpado. Pra ser sincera, eu te acho um gato. Um pouco atrevido.

dois irmãos Fusion. Vivinha Show Live. Melhor deixar assim como está. Se você quer terminar nosso amor assim, eu feliz em tê-la aqui. Difícil é te tirar de mim. Não consigo nem sorrir. Cadê minha princesa? Dia vai, dia vem, eu sempre a sonhar. Yeah. Amigos quando olham pra mim dizem que estou com cara de que não dormiu. E essa noite pensando nela foi por isso que eu vi só o amor curtir e agitar na paixão da galera. DJ Madis e Joel, toca esse som pra ela. Fui no Kelvin, só o amor curtir e agitar na paixão da galera. DJ Madis e Joel, toca esse som pra ela ouvir. Fui no Kelvin, só o amor curtir e agitar na paixão da galera. DJ Madis e Joel, toca esse som pra ela ouvir. Fui no Kelvin, só o amor curtir e agitar na paixão da galera. DJ Madis e Joel, toca esse som pra ela ouvir. Mano Branco, envolvendo vocês. Alguma dúvida? Melhor deixar isso como está. Se você quer terminar nosso amor assim, eu feliz em tê-la aqui. Difícil é te tirar de mim. Não consigo nem sorrir. Cadê minha princesa? Dia vai, dia vem. Estou com cara de que não dormiu. E essa noite pensando nela foi por isso. Fui no Kelvin, só o amor curtir e agitar na paixão da galera. Dois irmãos Fusion. Ou toca tudo do Pará. Não sei onde começar. O que vou te explicar? Muitos erros cometi. Toca tudo do Pará. Banda Viber, sucesso. Mas no fundo te desejo que tu sejas muito feliz e que possas viver o amor que eu não te dei. Difícil esquecer todo mal

joelho eu te peço, chamo por seu nome. Não vá, não vá, jamais se vá. Dois irmãos. Eu me apaixonei e você não percebeu. Eu me apaixonei e você não percebeu. Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Pensa mais em mim, não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Só você sabe bem quem sou, então por que me abandono? Olha, vou te provar, escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua voz. Fabrício, incomparável! DJ Mauro e DJ Maurício, do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Obrigado, meu Deus. Obrigado.